Tão linda a vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Sua voz falou em meu coração, suave como a brisa que vem do mar. O seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Tão triste a vida sem Jesus, sozinho eu jamais quero ficar. Te amo, ele me disse assim. Não chores, fique sempre junto a mim. O seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Thank you.